DJ Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy. Mais pólvora, meu pop saudade. E aí, Colachinha? Não consigo conter o meu desejo de amar e ganhar o seu amor. Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. Pop saudade. Eu não tenho ninguém, estou sozinho, amargurado está meu coração. Quero dar-te meus carinhos, quero ter seu sorriso. Assis Produções. Tá gravando? Tá gravando? Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Não importa se você já teve um outro alguém. E o nosso amor, hein, meu irmão? Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Lava Jato Favelinha, rapaz, Copini já foi de tudo. Já passou pelos caras dos momentos, já passou pelos varejeiros, por equipe Rasga Dinheiro. Agora é Favelinha. Eu só quero amar você. Olha a equipe do Tachou, Baralhãozinho. Feliz, viva sonhos mais bonitos que você sempre quis. E o nosso amor? Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Bora, cigano. É pop. Quero te amar e sempre viver com você. Pop saudade. Quero te amar e sempre viver com você. Esse corpo que eu tanto desejo, amor. A super máquina do tempo. Vem, me faça sentir do seu beijo molhado sabor. Pra sexta-feira tem Pop Saudade no solar aberto da gente. Ao lado do antigo Forró Bodó. Pop Saudade, sexta-feira no solar aberto. Diga, DJ Paulinho Boy. Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Bora, Arisson. Hoje a matriarca dele tá na área aqui, curtindo o Pop Saudade. Nossa, muito obrigado, tá bom? Essa noite é mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. O Alisson, mais conhecido como Paulão. Me entregar corpo e alma. Pop Saudade. Nos braços eu quero morrer. Você quer morrer, cara? Morrer. Morre, desgraçado. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, a máquina do tempo. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Alô, Pantera! Pantera agora da equipe Rasga Dinheiro. Nosso abraço aí toda essa galera. A gente tem um carinho e um respeito muito grande, olha. Rasga Dinheiro! Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa. Equipe Rasga Dinheiro. Eu vou. A equipe Ultra Shop já está no circuito. E alma, nos seus braços eu quero morrer. Bora, filho, bora. Bora o cigano, meu irmão. Amor, amor, amor, me abrace mais forte, amor. amor, amor, amor, amor, amor, me beije. Pop me saudade. De amor, amor, amor. Bora Salvadão. Alô, Lacélia. Aqui no Pop, obrigado. Vamos lá. Vai. Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Os Safadões da Saudade. Eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. As meninas que não querem prestar do curso. Recordando. Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Saudade 3D, dá-lhe pop! Adoro você! Pop Saudade, sábado! Tem Pop Saudade, Luca Lamazu! Vamos lá! Você que eu quero. Domingo tem Pop Saudade no Pato Baixo. A segunda-feira, dia 2, Pop Saudade no Imperial. Ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Bora, meu senhor, bora. Eu adoro você. Pop Saudade. Porque te amo, eu te amo. Bora, Fofinho. Não consigo te esquecer. Favela, aqui no Pop Saudade 3D. Também saio à tua procura, todos perguntando. Vai! Mas nem sei por onde você anda, nem notícias você quis me dar. Você é a mulher que eu amo. Marcelo Japa, aí dos badalados, lá do Luciosa. Daqui com a gente, curtindo Japa, um abraço aí, meu irmão. Vamos lá! Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Nos telões, Ultra Show. Nildo e Cigano com Pop Saudade 3D. Te esperando, como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando. Igual uma jangada que sai pelo mar velejando. Também saio à tua procura, todos perguntando. E aí? Mas nem sei por onde você anda. Notícias você quis me dar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa.

rumo a Caribe, gente. Os cartões já esgotando. Na compra do seu aguardão, você compra, ganha o abadá. Pra curtir o Papo Saudade a bordo e mais. Revela o Saudade e a diversidade LGBT. Vai ser muita onda, olha. 15 de dezembro. Mas acontece que um outro alguém achei. Organização aí do Buiú Favelinha e da Val Considerada. Alô, Bruninho, o Vinícius, a equipe acelera lá do Ouro Negro. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não cobro Pop Saudade. Pop Saudade 3D. 3, 3, 3. Pop Saudade. Ontem à noite eu me vi envolvido em teus braços. Hoje eu já me senti flutuando no espaço. Obrigado, obrigado, Salvador, obrigado, Anacélia. Se você tem alguma coisa pra me dar, chegou a hora certa pra gente se amar. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Ei, Pantera. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, Pop Saudade 3D. O mundo inteiro critica e a gente quer mais. Davi com Japa, a Thaís, a Lia, o Alisson, mais conhecido como Paulão. Alô, Japa! Ei, menina! Pra curtir, bora! Deixa pra considerar, não! É o Gino da Outra Show, velho! Ei, menina! Te amo demais! Ei, menina! Eu sou seu rapaz! Ontem à noite eu me vi envolvido em teus braços. Os amigos dos corpos já estão aqui no Pop Saudade 3D. Alô, Nilo Cigano! Bora, meu irmão! Olha o Leozinho da Outra Chope. Equipe Raja, dinheiro aqui do ladinho. Obrigado a todos pelo carinho. Chegou lá. Meu amigo Nelsinho, alô Glamour, a Majai do Cruzeirão, um forte abraço a todos. Quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Pra recordar, vai. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos. Tem ser Pop Saudade, você também, também. O mundo inteiro critica. Popinha é favelinha agora, hein? Vamos lá, Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Mais pálvora, meu Pop Saudade. Manda 007. Vai! Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. E o quê? Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não. Pop Saudade 3D. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Com um sorriso cativante e esse perfume que confirma que não tem jeito de fugir mais desse amor que eu sinto aqui. É o tal de Arrocha. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu sei lá quem vai saber. Talvez tenha sido esse seu toque, só sei que pertenço a você. Pra curtir a senhora. Não sei se isso é amor. Amigo Rodrigo, faz uma cara que eu não vi esse rapaz. Você me diz. Já chega bom, não, Rodrigo? Não sei se ou não, pode falar, pois só você pode me salvar. Coração em chamas, é isso que eu sinto. Eu venço o medo se for pra seguirmos. E se for errado, vou me chamar de perdidos. Mas desde que fale, não dê ouvidos. Agora te chamo pra dizer te amo. Me dei a você, mais uma vez você ficou na sua perfeição. Tirou coraçãozinho de outro contato. Tem alguém batendo na porta do seu passado. Oh, passando pra ver se você tá bem. Um oi sumida não faz mal pra ninguém. Eu não preciso mais te provar nada. Que você só vai dar certo com a pessoa errada. E aí? Você não dá certo com ninguém. E eu dou errado com todo mundo. Sabe por quê? A gente só presta junto. A gente só presta junto. Você não dá certo com ninguém. Eu dou errado com todo mundo. Olha a rocha. A gente só presta junto. A gente só presta junto. 007. É doido. Meu coração te procura mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga. Pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí, eu sei. Porque eu tô rindo aqui. Dá-lhe pop! Qualquer, nem que seja pra um cara. Chico da manhã, quero ver. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou no Assis Produções. Está gravando? Está gravando? Está gravando? Isso, isso, viu. Olha gente, para você que quer a primeira parte aí com o Pretinho, a segunda com o Dalton. Acapulco ou no aliás... Zero, zero. Irmão, pelo amor de Deus. Coração te procura. A primeira parte com o DJ Dalto Pretinho. E a segunda parte com o maestro e o DJ Neto. Só chegar junto aí com o Assis. Empredário, cartão de memória, tudo isso aí, minha irmã. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Olha quem tá na área. Kiko Lanche! Ele é a Rafinha. Fazendo uma visita hoje aqui no Pop Saudade. Obrigado. Você tá rindo aí, que eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer. Aí, meu maestro, chega junto. Chega junto aqui com o Kiko Lanche. Tá gravando? Coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que... E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra entender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você... Fica me iludindo. E eu fico nu, mar caindo. Para o Marcos Jô, ele é Sonchoso aqui curtindo o Pop Saudade, olha. Ai, que vontade essa que eu tenho de arrancar teu nome da mente. Quem sabe assim os meus dias serão diferentes. E em você não quero mais pensar. Não quero mais pensar. Ai, que vontade de estar para um mundo que eu não te quero de novo. Mas você tem um imã que sempre atrai o meu corpo. E foi desse jeito que eu me apaixonei. Como posso amar outra pessoa? Cheiro no travesseiro, as noites tão frias parecem um pesadelo. Volta pra mim, como posso amar outra pessoa? Se eu vivo dizendo teu nome no pensamento, e a cada segundo que passa é você que eu lembro. Volta pra mim. Deixa o Paulão dar valor. Se eu pudesse voltar no tempo. Alô, Bruninho, alô, Vinícius. Olha aqui, me acelera, Moro. Se eu pudesse te tirar aqui de dentro e apagar da memória os nossos momentos, você seria só uma lembrança boa. Eu não estaria aqui sofrendo a toa. Traz cerveja aí, cachorro, Léozinho. Quanto mais. Meu irmão, que hoje ele tá toda renda aí. Mas eu gosto de você. Toda renda aí do cheiro verde. Eu sentado olhando pra porta. Os dias passam e. Obrigado, meu amigo Pantera. Agora é da equipe Rasga Dinheiro, né, meu irmão? Eu ou ainda penso em mim. Não posso aceitar que esse é o fim. Se eu errei, por favor, me diga. Eu sem você sou como ave perdida. Sou como um dia sem sol, noite sem luar. Você é a minha alma gêmea, vem me completar. E o coração fica machucado só de pensar que você já tem outro alguém. Tudo é tão triste sem você do lado. Tento disfarçar, mas não tô nada bem. Responde ao menos lá no WhatsApp. Mandei mensagem no Face, você bloqueou. Me dá um motivo, uma explicação pra esse coração que só sabe te amar. Toninho Beat. Fala aí, Rádio Dinheiro. Olha o hino. Claro que a gente não poderia deixar de passar em branco pra registrar no CD de ouro. Sair. condição o ano inteiro. Rasga dinheiro, rasga dinheiro. Essa equipe é curtição o ano inteiro. Rasga dinheiro, rasga dinheiro. Essa equipe é curtição o ano inteiro. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. E Vilo, chega junto. E quer mais, tenho planos pra nós, eu e você. A gente vai sair por aí, se divertir, curtir com todas as aparelhagens. A gente vai curtir, se divertir com a equipe 100% humilde de cor. Rasga dinheiro! Rasga dinheiro, rasga dinheiro. Essa equipe é curtição o ano inteiro. Rasga dinheiro, rasga dinheiro. Sexta-feira tem Pop Saudade no Solar Aberto. Sábado tem Pop Saudade no Calamazu. Domingo tem Pop Saudade no Pato Macho. Segunda-feira tem Pop Saudade no Imperial. Pop Saudade. Aqui você gasta, mas se diverte. A gente tem coraxinha. O Felipe, o Emerson e o Popato, lá de comentar. Na vila! Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, colado testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada, ande um trio! Ideal, dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana se for com o ideal. Dança, balança, pop, pop, saudade. Saudade. 3D! Ideal. Vamos lá, Paulinho Boy. Ideal, dragão de vila, veio pra fazer a festa. Mais uma da região aí, Itamaraty. Sei que você vai gostar, sei que você vai curtir a evolução do som Itamaraty. Sei que montão, a banda super quente e a evolução. Sei que você vai gostar, sei que você vai curtir a evolução do som. Hoje é Rafael. Sei que você pra Kelly com muita mãe e carinho, olha. De montão, a banda super quente e a evolução. Você vai curtir sem parar e vai se apaixonar com Itamaraty. É pura curtição, é a super quente, mais emoção no seu coração. A evolução do som faz tremer. Gênio. Você vai pensar, não posso mais parar. Supremo digital, vai arrebentar. O telão. Faz pólvora. Você vai mexer, DJ Paulinho Boy. Viu aí, viu aí? Aí, Kelly. Imperial, clube do Remo, Transação. Alô, Kiko Lanche. Alô, Rafinha. Aparelhagens. Se liga na contagem. Olha, tô aqui do lado com meu grande amigo Luiz Promoções. Já avisando que próximo sábado e domingo aqui tem Búfalo Recordações. Um, dois, três. O bicho da cara preta, né, Luiz? Vem dançar. E qual é a promoção, meu irmão? As aparelhagens. Um, dois, três. Se liga na contagem, vem. Balde de cerveja, R$ 5,99 até 23 horas. DJ Cobra faz a festa. E mulher não paga a festa toda, é isso? E do Remo com aroma. Até 23 horas, tá bom? Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o Transação. DJ César manda brasa com o Super Som. DJ Brasil tocando tudo com o Vibração. Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. CV tá na área. De rocha. É o campeão. Vem dançar. Com todo som. É o campeão. É o saudade, DJ Paulinho Boy. Em teus braços, amor, encontrei. Braxinha. Eu sei que saía pelo mundo, escapava de noite, sempre eu via os olhos de Paula. Mais uma, mais uma, mais uma. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Jorge. Todas coelhetes, meu amor, te amo tanto, você nasceu pra mim. Agora ele me diz que quer voltar, tá me dizendo que se arrependeu. Agora ele não para de ligar. Aí, Bilu, pra tentar me convencer. Fato Saudade, aqui no Pop Saudade 3D. E depois sofrer, que a outra era só pra distrair, era só pra me esquecer. Eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez e não teve tão... DJ Samuca e a Rose da Pedreira aqui com a gente, obrigado. Eu quero te dizer como estou, não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Ao som do vai vem do mar, vou ver que é bom te amar. Pop Saudade tocando de tudo pra todos, bastante eclético. Essa nova identidade nossa, gente, nova roupagem do Pop Saudade. Amor, estamos aí bastante eclético. Esta é mais. Fazendo a alegria do povo. E o som do povão. Pop Saudade de 3D. Essa não, covarde! Nosso amor passou tão de repente. Sei um adeus e eu, Janete, fiquei tão sozinho aqui a lhe esperar. E agora fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Vem, Pop Saudade. Não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte. Olha pra você que não pegou o CD ao vivo aí, a primeira e a segunda parte aí, gente, com a CD, tá bom? Chega aí. A parte do pretinho, DJ Dalto e do maestro DJ Neto, né? Não querendo abraçar o seu corpo com paixão. Alô, Rodrigo! O homem da moto, Rodrigo. Amigo Júnior, o homem do churrasco de Guaraxi. Aí, maestro, dá um chega lá com o Kiko Lanche. Cadê ele? Tá por aí? Alô, Kiko! Kiko Lanche, ele é a Rafida. Forte abraço aí, obrigado. Agora só faltou a vinheta, né? Vamos fazer. Pois não existe sem seu amor. Vem, equipe rasga dinheiro. Leozinho Ultra Shopping. Fala, Leozinho, Leozinho. Meu amor. DJ Paulinho Boy, mais pólvora! Espero que você volte, pois os meus braços a te chamar estão querendo abraçar o seu corpo com paixão. Irmão, pro cara não sair solteiro hoje, hein? Deixa eu arrumar. Um toque, um desejo, sol sempre vivo. Por esperteza, ela fala no meu ouvido. Paulinho Boy. Vamos lá, Paulinho Boy. Posso sentir seu toque macio. Bato saudade na área, bora, Bato. Diz que me quer bem, traz o rosto sorrindo. Aí é painel, né, meu irmão? Tem que tirar o chapéu. Mas já cansei, feriu meu coração. Ontem mais que hoje, te quis com paixão. Eu fito seus olhos lindos que muito amei. Do Cigano com Pop Saudade 3D. Eu empolguei. Horas muito mais ela fica então os meus. Estou preso então como ninguém. E aí, Corocinha? Joga com a vida. Abraçar com muito carinho também, gente. A genitora aí do nosso grande amigo Alisson. Hoje veio curtir aqui o Pop Saudade. Nosso muito obrigado, tá bom? O popular Paulão. É. Se eu te contar que essa história começou lá no meio do mato. Olha o Cigano no telão aí. Você mesma fez o último lance e não apostou em mim como um todo, um pouco, nenhuma só vez. És tal como o frio que apaga o raio. Dia 22 de dezembro acontece a confraternização aí da família Ultra Shop. Vai ser lá no KJ. Né, Loginho? Vamos lá. Já 14, agora da Rádio Dinheiro. Vou tirar de inteirinha do meu coração. E aí? Hoje já cansei. Feriu o meu coração. Ultra Shopping e Rasga Dinheiro, só pra família. O som do povão. Ele meu coração. Pop Saudade. Marcelo Edivan, aí Edivan. Hoje, oh, então, bate! Toda roupa neblina que corre no ar. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar.

só sei. Bora bajar. Só sei. O Cruzeirão rasga dinheiro. Que te queria ao menos uma vez. Meu patrão Kiko Lanche, ele é a Rafinha. Não me olha assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito. Ninguém não. Nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pato Saudade, aqui no Pop Saudade 3D. É que o Pato não foi dourado no Chino hoje, não, né? Fala comigo, não faz mistério, falando sério, com você eu vou fundo pro que der. Porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Quebra esse gelo e dá um beijo. Com você eu vou fundo do que der. Olha o Benjaco, o Emerson e o Frank. O Chino Pop Saudade, quem vem, né? Sei que errei, mas não foi tanto assim. Rock, rock, rock. Tente entender, deu uma chance a mais. Maestro come o xistudo já olhando o outro. Eu e você. Rezando pro outro deixar pra ele. É doido, velho. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei. Meu amigo Marcelo, bora Marcelo. Tanto assim. É o rei do pano, é? Montina tá com a gente também, obrigado. Mas não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Pop, pop, pop. Saudade. Vou pegar um pouquinho de mala no fundinho, bora. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Assim, ó! Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite. Dá-lhe por mim! 3D. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste, e por isso eu voltei correndo pra buscar você. Pop Saudade 3D. 3D! Pop, pop! Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Pop Saudade, sexta-feira, pela primeira vez no Solar Aberto, ao lado do Tico Forró Bodó, tá gente? Sexta-feira tem Pop Saudade no Solar Aberto. Sábado tem Pop Saudade no Canal Azul. Domingo Pop, chega junto lá no Pato Macho, lá no Pilar Santos. Segunda-feira, Imperial. A máquina do tempo. Dali, dali, pop! Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. Bora recordar assim, ó. Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Pop Saudade. Ouça-me, minha Nathalie. Pop Saudade. E não, e não. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Pop, pop, pop. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. A super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Recordando. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Pop Saudade. Vem ser Pop Saudade, você também, também. Pra matar a saudade, Milu. Tem sido sempre assim, você longe de mim. Tem sido tão ruim, você tão longe assim. E eu? E eu, tão triste sem você. Porque você não quer voltar a mim, o meu mundo Olha o Kiko Lancha aí no telões. Meu bem. Bora, Rafinha, bora, Rafinha. Vida. Pode esquecer da patroa, né, meu irmão? Também. Porém, você. Cadê ele? Cadê esse cacheteiro? Quer. Aí. Fazer. Ele tá escondido aí. Sofrer. Meu amigo Alain. O Gialan aí do Bada Bada. E também o parceiro Beto Estrela. Todo aí do Depósito de Bebidas. Seu. Tá na mãe. Ele e o Luiz Promoções ali, olha. Vamos lá. Mais um dia voltará a mim. Deixa eu vender um pouquinho do rapaz aqui, gente. Ele. Assim. Ele vem de livre à noite. Meu. A gente sabe que o nosso país passa por uma crise grande aí de desemprego. Na verdade, ele faz isso pra descolar aí o da boia. E quem puder dar essa força aí pro rapaz. Ele tá vendendo os livros aí. Feliz. Até me deu um aqui de emagrecimento aí. Do Chegues. Tá bom? Quem puder colaborar aí, ajudar. O rapaz que tá na luta, tá na batalha aí. Vendendo humildemente os seus livros. Tá certo? Vamos lá. E eu. Cadê ele? Cadê ele? Triste. Sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Ah, minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração. Dino Cigano tá com a gente, bora Nilo! Todo seu Chapacheira. Mais um dia Tiaguinho 360, olha. A mim. Bora Chapa. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu amor. Voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem. Assis Produções. Tá gravando? Feliz. Fecha nessa aqui, Assis! Sigo através do tempo mais veloz que o vento e o pensamento. Sentir felicidade e matar saudades, vou lhe encontrar. Pra sentir felicidade e matar saudade, vou lhe encontrar. Eu me sinto tão sozinho sem o seu carinho. Olha o Vinícius Bruninho dos Manos paz, 360, vou lá da Pratinha. Encontro aos seus braços, vou seguir seus passos, já sofri demais. Obrigado, Rafinha, obrigado, meu bem querido Kiko Lanches. Obrigado, tá de coração. Passar por lá, com certeza. E a vida? A minha vida. Obrigado, Luiz Promoções. Aí do Búfalo Recordações. Ele, o DJ Carvalho, por aqui. Já convidando todo mundo pra sábado. E domingo tem Búfalo Recordações. Aqui no Dom Marcelo. Nem vejo a hora de apertar seu corpo lindo. Pop Saudade. Para sempre lhe entregar meu coração. A Super Máquina do Tempo. Pop Saudade 3D. A minha vida sem você não tem sentido. Eu não me encontro, só existe a solidão. Lugra, amor! Nem vejo a hora. Bora fechar, pode fechar, velho, agora. Seu corpo lindo. CD ao vivo de qualidade. É com Assis Produções. Coração. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? E o pensamento. www.cdsdeaparelhagens.com. Os CDs você curte aqui. www.cdsdeaparelhagens.com.